O atendimento é a Lua 78. A sua externa está travada, sinal 10. Testemunho 2, fui autorizado na 0, vento, uma centena, 8, 9, 6, 3, 9. Tem repouso, 8, 9, 3, 1, 0, 4. Zero, Solos 53, direita na Fox, com o 21, decimal 1. 21, 1, graças. Informação da técnica que ele estava intermitente, estava sendo feito com um cheque. Então o senhor tenta ouvir de novo, por gentileza, caso negativo, eu retorno aqui que eu faço as condições. Você tentando ouvir, está negativo, senhor. Está em nada, está em 6310, táxi Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, grato. Bom, 2043. 043, two Guarulhos, stand by copy. Stand by copy, go, 2043. Bom, 963, solo. Por gentileza, senhor, o Brasil infelizmente não está. Quais gente, pistão na zero, ajuste 1012, Salvador Televisual, grupo de 9 com escáteres a 1700. E a cabeceira está operando completa, ok? não condizente com o NOTAM. From Salvador to Guarulhos, flight level 360 via Apizolo 10 to Taubaté, flight planning route. Runway 10, right turn, dial, departure, Motiva transition. Squawk 5011, Salvador, departure 119-180. Guarulhos, flight level 360. Via Upper Zulu 10 after Taubaté after that flight went route after 6-4 runway 10 flight 10 departure dial Motiva transition 5011 squawk departure control 119 small 80 for 2043 10 number 8 Roger, we do just to correct runway 10 right turn the under, ok? Departure when I stand after right turn on dial departure, most left turn. Alright, call me already to push back a setup. I'll call you for push attack for 1204. 173, Sol Tauro. Confirme, chamou o 973, ó. Tá pronta a cópia? Acima. Salvador Galeão, 360, conforme rota do plano de voo. Decola pista 10, curva direita, da El Leda Irumi. Controle 119.8, transponder 5030 no 973. Ok, autorizado 360, Galeão, contato plano de voo, decola pista 10, curva direita, da El Leda Irumi. Então, controle de fase 119.8, transponder 5030. Golf 973, posição 04. Está correto, chama o plano para puxar o mecanismo. Contarei, Galeão, 973. Go ahead. Considerable weather information, we have no weight information. 120 degrees, is it on? Do you copy? 120 degrees, confirm the temperature. 27 degrees. Boa noite, 096, desce a nível 050, chegada a Mari. 050, Mari, alguma possibilidade de vacuna ou Itap? O Itap no 096, para interceptar o perfil da chegada a Mari em Itap. Ok, bom, Itap, muito obrigado. O Salvador está operando visual, vento de 1 no 20 graus com 10 nós, NH está 1 no 0, 12, o procedimento é o ILS X-Ray da pista 10, pista 10, temperatura de 27 graus. O 9096, descida, está autorizada para 2.000 pés, ajuste 1.0.1.2, autorizada final de procedimento e elétrica que foi da pista 1.0, reconstitada. 1.096, desce a 2.0, com 1.0.1.2, defronta aí, estabilizado o final. Via April, India Alpha. open on 120, runway 10, contact tower 118, decimal 95, and 1012, go 2043. Boa noite, 27 Bravo. 95, oceano, identificação. Nível de 180, contato agora 65 milhas a norte de Salvador. Vou em posição Peru para interceptar a chegada a Ponce e reporte ideal. Ok, na proa de Pelo, reportarei ideal, 2795. Não estamos recebendo ativos, poderia antecipar as condições? Positivo. Estamos operando aqui em Salvador visual. Estamos com um vento de 1,10 graus, com 9 nós. Estamos com temperatura de 27 graus, pista em ilusão 1,0, procedimento de RS X-Way com QNH 1,0, 1,2. Torre 118, decimal 95, bom pouso. 295, tem uma boa noite. Sou muito boa noite, gol 1096, estabilizado no X-Ray. 1096, boa noite, ajuste em 12, reforço que é um 3 checado. Já com 3 checado, gol 1096. É, estou aguardando a pista 10 livre, vento 120 graus, 1 troço. Certo, aguardando. Positivo. Ok, voando duna. 43, entrada aos 18, controle 19-8, meu velho. 19-8, boa. 09-6, pista 1-0 livre, 3-0-0. Prezado Pouso, igual a 09-6. Sousa 400. Signature 042, radar contact center call, flight level 360, dial departure. 5-0-4-3. Uniforme, acione a identificação dessa nível 050, chegada a Mare. 5-0-4-3. Sim, sim, o artista está intermitente e por horas funciona, por horas não funciona. O Salvador está operando visual com vento de 120 graus, com 1-0 nós. Estamos com QNH 1-0-1-2, temperatura 2,7 graus. A pista usa 1-0 e procedimento ILS X-Ray da 1-0. Obrigado, amigo. Azul 2795 para descida. 795 descida para 2000 pés, ajuste no 012. 2000 pés no 012, 2795. Fox Front 211, boa noite. Cheguei para a Fox 211, 09, boa noite. Pushback estacionamento, gol no 973, posição 04. Obrigado, sentado. Matéria aí, 2973. Salvador 3258, autorização Fortaleza. Autorizado, Fortaleza 350, via Brasil 19, decola a pista 90, curva à esquerda, Momo Frat 985040. 350 para Fortaleza, nasce do Longo Mal, decola da 10, curva à esquerda, Momo Frat. Controle 19, transporte 50-40, 3258. Mão, transição frote aqui com curva esquerda, 5040, portão 2, chambro. Primativo, mão, frote, curva esquerda, vai chamar. Fala, voo no 096, eu vou estar na Alfa, na frescura. Boa, táxi via Alfa, é o nono, Juliette, portão 9. Alfa, Juliette, portão 9, galera, vamos ver, boa noite. 0973, São Fernando, Campinas, 3 horas e 50, 120 agora. Taxa direita, Índia, ponto espera todos 895.011, boa viagem. Ponto espera 895.011, boa nossa estrela. Atendo a estação, desce a nível de voo 060, chegada bom, ou chegada Mari. Zero 43, call now, hit enter, frequency 1251, if unable, 13325. 1251, 13325, go to 043, have a good night, please. Bye bye. Já de tarde, treinamento. 973, autorizado. Leandro, colar pistão na 0, vento na 20, grau 08. Alinda, colar na 0, mano, 973. Velocidade número 1 na aproximação? Afirmo. Temos um dia até 240, no momento, né? Vivo 240, 2795. Tem uma mãe que mantém, me escuta, por gentileza. Cadê a colégio da 10, vou na 973? Ah, sim, na 973. O 4298, Salvador Pera Visual, vento de 120 graus com 10 nós, NH no 0 no 2, temperatura 27, pista 1 no 0, procedimento elétrico X-ray da pista 1 no 0. Tango Whisky anti-uniforme, vetor radar para sequenciamento, curva à esquerda na proa 010, limitado pelo lote. Esquerda 010, limitado pelo lote, o Whisky de anti-uniforme. Autorizado. Ok. Temperatura da pista 26. Pista 1 a 0, ajuste 1011. 9973, aguarda cópia com fins. Prepara a Arbora Elefo. Papa Romeu Delta Lima Mike, Cris? Delta Lima Mike? Salve, 3858, tá no 2, estacionamento. 3858, autorizado, chamada? Venha 310, número 2 no setor, guarde. Delta Lima Mike. Salto cópia. Confira o pátio de pista que decola. Galera, não vem. 380, rota conforme o plano. Pistão 97 com a primeira curva à direita. Dael. Leda, após Leda, voa posição B-Dev. Percebe Delta Zulu 44, segue conforme plano. 5577 no transponder, controle 198. Uniforme completa a redução para 1909. 1909, 8519. 19, corrige 1895, ator. 1093. Ok, padrão 1013, 3795. 1795, 5187, não? Afirmo, visual. Livre. Ok, interceptando. 3-1-0. Ah, muito bem. Quando as vezes é o contrário, normalmente eu sou disputado hoje, né? Tá tudo bem. Ajuste 1-0-1-3. Direto para 3.000, entendido, sem restrições, 1-0-1-3, vocês bem, né? Ali, tchau. Já 3258 para o SAC, está com 3 horas e unidade de autonomia, Fernando Teresina, Fono, 7. Direita Índia, considera a torre 1895.011, vou ver. Direita Índia, considera 1895, obrigado pela noite, 3850. 3190, cruzado, puxa, chama táxi. Chama aí táxi, 3190. Salvador, Pocatango, Whisky, Eco de Pobre, tirar o pistão a zero para circular para a 7. Whisky, Eco de Pobre, ciente, ajuste de 11, reforma externo para modificar a regra. Contrada externa para modificar regras, o Whisky, Eco de Pobre. Ação externo, Whisky, Eco de Pobre. Entendi que modifica agora os 35, base pela direita na 7, reporta curta, trem checado, Whisky Yankee Uniform. Base pela direita, reportará curta, trem checado, Whisky Yankee Uniform. Centro, frequência 251, secundária 3325, bom voo. 251, 3325, boa noite. 3662, cruzou 4000 para 3000. T662 desce para 2000, ajuste no 0 no 3, autorizado o sinal do procedimento Electric X-Ray da pista no 0, repostada. Descendo para 2000, no 0 no 3, autorizado Electric X-Ray, reportará e estabilizado. 3662. Alinhar e manter no 0, 3858. Alinhar e manter no 0, tá, 3858. Azul 2795, solo 36, direita na minha escuta até o pátio 3. Direita na sua escuta até o 03, 2795. Circuito alinhado em decolagem autorizado na 0, uma centena, 8 nós, 3158. T795 ao solo? Prossiga. Eu tento o Vogue da Federal realizando pushback, é a entrada, por favor, qual é o seu portão? É, tá visual atualizando? Tira do base para que seja o Instituto. E o balizador também aqui. Se tiver condições para segurança, eu estou autorizado o parqueamento. Frequência livre, boa noite. Gente, boa noite. Felipe, aqui de forma, check 3, autorizado por 17, a centena 8 nossa. Livre ponto 97, 8 tem que ir fora. Meu Salvador, Alfa Romeo Delta Romeo. Alfa 3. Direita Índia, com temperatura 1895.011, boa viagem. 1895 na direita da Índia. Chama no posto espera da lança que eu dou aqui no mic. Estabilizou o localizador, tá 3662. 3662, estou aí, 1198, decimal 95. 1895, 3662, boa noite. Informe, somos 3 lados, confirma o pátio. Gente, cruzado o backtrack, reporta até o nosso 7 livre. possibilidade, e você levar na porta de frente. Presente feito, vai com o Agbo. Ok, vamos lá, ponto 3258. Agbo. Tem parado? É 310, mantém a atmosfera. Salvador, Papa Romeu, Delta. Salvador, Papa Romeu, Delta. Salvador, Papa Romeu, Delta. Salvador, Papa Romeu, Delta. Salvador, Papa Romeu, Delta. Salvador, 3662, autorizado pouso, pistão na zero, uma centena, 8 na Chaco 3. Vai estar travado, 3662. Federal 9973, está sendo autorizado via pátio 3, 1, Índia, pode esperar a torre 1895, 1 em Osboa. Gente, eu vou fazer isso, vamos lá. Federal, mantém ponto de espera. Tan 3662, solo aos 42, direita 211, boa noite. Direita 211, até 21. Decolagem pista 10, nossa centro 8 horas. Contato radar, só manter nível 380, CDDF. Só manter 380, na verdade, o Delta não. Mike Bravo, sua identificação. Contato radar agora afastado a 67 milhas a nordeste de Salvador. Vou ir na proa da posição Pelô para interceptar a chegada bomba. Reporte do Andone Del. 310, eu coloco as 45, 098. 098, boa. Salvador, boa noite, seu Chanel 6310. 310, contato radar, só mantém 350, sei da PUCA. 350 na PUCA, 6310. Mike Bravo, procedimento ILS X-ray da pista 10. Estamos com PNH 10 no 3, temperatura 27 graus, salvador operando visual com vento de 1,20 graus com 10 nós. No 0 no 3. Desce a nível de voo 050 na proa de TAP para interceptar em TAP e fazer a chegada a Mari. 3858, chama o centro Recife, frequência 1545, secundária 12685, bom voo. 0-3-2-5-8, vai chamar a Recife 2545, 265. Boa noite. Sete, três, aos 4, 7, 19, 8, por favor. Obrigado. Geral 9973, contato radar, salve, mantenha o nível 360, saída da árvore. Saída da árvore, posição é salve 360, pode voar elefa? Você pega elefa. Voar elefa, se der não, obrigado. 180, 160, doutor. Pra Ilhéus é coral. Ok, graças a Deus. Salvador, voo na 0-9-6. 0-9-6, boa noite. Muito boa noite, senhor. Não tenho as condições ainda, porque a temperatura aqui é NH. E autorização Fortaleza, quando possível. Está com problema na TIS hoje, o senhor não conseguiu ouvir, não? Ele está intermitente. Não, senhor, não comprei nada, nada, nada. Não estou transmitindo nada. Ou não estou recebendo. Então, sente. Salvador pede condições visuais, teto estimado em 1700, visibilidade grupo de 9, temperatura ambiente 27 graus, na pista também 27, ajuste 1011, o vento uma centena com 8 nós, pista 1-0, ou 1-0-9-6. Para Fortaleza prepara a Momo, frotia, guardando costas.